Terminou comigo achando que eu ia estar na pior, né, bebê? Eu tô melhor que você. Chegou na festa com alguém do lado, tá dando uns beijos e olhando pro lado, querendo ver a minha reação, apostando na minha decepção. Só que não tá dando certo, fiz questão de chegar perto e falei disfarçando o sorriso: isso não funciona mais comigo. Pega quem você quiser, beija quem você quiser. Se não tem mais amor, muito menos ciúme, você não me atinge, você só se ilude. Pega quem você quiser, beija quem você quiser. Se não tem mais amor, muito menos ciúme, você não me atinge, você só se ilude. E desse seu amor meu coração tá totalmente imune. E só que não tá dando certo, eu fiz questão de chegar perto e falei disfarçando o sorriso: isso não funciona mais comigo. Pega quem você quiser, beija quem você quiser. Se não tem mais amor, muito menos ciúme, você não me atinge, você só se ilude. Pega quem você quiser, beija quem você quiser. Se não tem mais amor, muito menos ciúme, você não me atinge, você só se ilude. E desse seu amor o meu coração tá totalmente imune. Me municei, passei álcool no meu corpo. Desse seu amor o meu coração tá totalmente imune.